chame a torre, o Romeu Romeu Lima, em 118.95. .20, curve agora à direita, proa 070. O limite serão 1,0 milhas na proa 070. Ok, 070 de proa, limitado 1,0 milhas, o 5220. Comando 20, chame Recife no 2685, alternando no 2545. 25, alterna 2545. Comando 20. Jet Quebec no prossiga. O Jet Quebec não pode continuar a subida na proa 330? Livre subida 330, Juliette Quebec Kilo. Eu estou aguardando só o ATR, tá, a retaguarda do senhor aproximar para o ILS, assim eu já trago o senhor para a vertical de Taparica. Positivo, então o Juliette Quebec Kilo irá aguardar na 030. Autorizada 330, Juliette Quebec Kilo. Pode interceptar o 5220? 5220 negativo, aguarde para interceptar. Ok, matando por 367 atingiu 6000. Ciente. Xener 6220, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite será o localizador. Xener 6220, mantenha presente pro, limite para o localizador. Salvador, bom dia, o voo 1260 cruza 2000, mantendo a proa. Voo no 260, mantenha a proa até 4000 pés após direto Jamo. 4000 após Jamo, voo 1260. Estimativo, Juliette Quebec está autorizado a subir agora, se tiver condições, pro a sul. Eu mantenho a proa 250? Pesado, 250. Ah. 5220 para o localizador, esquerda 1960. Esquerda 1960 para o localizador, 5220. 5220 desce para 2014. 2014, 5220. 5367, livre subida 1190. Livre subida 1190, 5367. Livre, tá 390, chama o táxi. .200, redução 1909. American 238, clear, line up and take off, 110 degrees, 04. Take off runway 10, American 238. 408-2 do azul, completo final, torre 118.95. Obrigado. Boa. Desça para 3.000 pés do estado 1014. 3.000 com 1014. Na sua satélite. Prossiga, Pastor 20. Tá controlando o instrumento para São José. Solicita autorização. O horário do plano? Ativo, 6200, intercepta o lote nessa proa, desça para 2000 pés do 1014 ajuste, redução 1909. Ativo, 10, tá bom, 1090. ao pastor. Vou checar, ok? Só um minuto. Contato, gato. O pastor 2-0 é o que? O FAB... 2-0, redução para aproximação, torre 118-95. 18-95, obrigado. Salvador, 35220. 5220, continua a aproximação no zero, aguardando o pista livre. A sua escuta, 5220. Já confirma qual é a aeronave à frente, o modelo? Tem pra 190 da Azul. Copiar. Controle. Visado pistão 0, 1 centena, 14 nós. Pouso no 0, azul 4082. American 238, airborne at 51, control 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, American 238. Hold up. Serra vai seguir Farol da Barra após corredor Bonfim, Interlagos para a rotatória. Departure American 238, airborne out of 2000 for flight level 360. American 238, scope 66, correction, 5567, 5567. 5567, 360, Momo departure. Take in the last part, American 238. Juliette, bom dia, autorização para Guarulhos. Chame Recife. 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. 2-6-8-5, bom dia. Bom dia. And American 238, roger, climbing to flight level 360, Momo departure. It's cleared. Now you run under radar contact 5 miles northeastbound of Salvador VOR. American 238, roger. Controle, operem 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola pista 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bridge. Após Bridge, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive, Poços, até Guarulhos. Controle 1-1-9-8 e transponder 5563, Tan 3895. Portão 3, chame quando pronto, puxa o sinal. Chamará Tan 3895. Paulo Tan 3191, está com 1-1-6-8 a bordo do Caldeira da Campina, com 3:40 para a Autorizado, Fátio, Índia, até o ponto de espera da 10. Lá, estou em 1-8.95, ajuste 1014, o 391. Fátio, Índia, na ponto de espera da 10, está com 1895, obrigado, bom dia, 7391. Controle, Golo 777, posição 5 para puxa, acionamento. Gente, aguarde, o 777. Aguardado, 777. Fala, do Brasil, 2 e Bruno. Bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 01, atentando o tráfego da TAN, otário. Alfa Juliette 01, atentando até 40, 2 ligado. Vai passar o externo, será 6200. A gente continua a aproximação e agora a pista livre, 6200. Mais de 9000. Ilhéus e chamado de pouso. lado para o través da terminal de Léo. Está no solo aos 5,6, direita 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, obrigado. Solo tem previsão para o voo no 777? Afirmativo, tráfego azul agora livrando a retaguarda, após o mês está livre, chama táxi no 777. Ah, ok, após o azul está livre, chama a táxi, voo no 777, muito obrigado. Solo, triplo 5220. Frente, quilo, pátio 3, posição 03 a prevista, triplo 5220. Quilo, pátio 3 para 03, 5220. Primeira nave. Quebec, Serra, prossiga. Aguarde coordenação com a Torre Salvador, quilo Quebec Serra. Trip 5367, chame Recife no 2085, alterna no 2545. Confia, né? Porque foi que não foi possível copiar. 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Ok. 126, 125, 45. Obrigado. Não nada. Aquilo Quebec Serra Controle. Sim, contato, você pode ficar. Novamente, por favor, se não conseguir, retorne novamente aqui pro sol. Obrigado. Salve, canal 6200. Prossiga via Alfa e a porta da Juliette. Alfa, tomara aqui. American 238, contact Recife Center 126.85, if enable 125.45. Juliette, para a minha 200. Ingressar até o portão 2, Juliette? Tráfego da Gol aí puxando, tá no push. Juliette, da condições está livre, 6200. Thank you. prossiga. Já tem o dado 91? Ah, aparecendo no meu sistema agora, eu vou ficar com o centro, ok? O pastor 20. Esse mesmo já postou autorização. Ah, gente. Voo no 777 para o táxi, 141 na borda, autonomia 2, Dr. Fernando Aracaju. 77 em frente, Índia, teu ponto de espera da 10, lá torre 18.95, ajuste 10 no 4. Índia, ponto de espera da 18.95, 10 no 4, voo no 777, bom trabalho. Tráfego desligado. Salvador Departure down 3191 and off 1700 up to 340. And 3191, radio contact from departure, climb to flight level 340, fly direct to Leda intersection. Direct to Leda intersection and level 340, TAM 3191. A linha decolapse 10, 1 centena graus, 14 nós. A linha decola 10, gol no 777. Pastor 20, protocópia? Afirmativo, prossiga. Autorizado, São José, no 260, rota conforme o plano, via up Zulu 21, decola da 10, com curva pela direita, no perfil da Arbor, subida Arbor, Elefa, e após intercepta up Zulu 21, e segue conforme a rota. 5020, código transponder, controle opera em 199.8. Autorizado São José, nível 260, conforme a roda do plano de voo. Decola da 18, curva direita, saída Argos, posição Elefa e tenta captar o Zulu 21. O transponder é 5021, o controle 119.8. Tô confirmando, a pista é 10 e o transponder é o 5020. Confirmando o transponder. 5020. Afirmativo, parte militar, tem livre direcionamento e chame quando for para o táxi. Se for o pastor 20. 20 com a ponta do táxi. Controle, boa tarde, gol no 777, da Dayal. 777, contato fazendo decolagem, sinal 340. Vou direto Leda, da presente. 340, direto Leda, 777. Firme, por favor. Firme que chamou solo. Firme chamado de homem solo. 6 minutos. 6 minutos? Isso, 6 minutos. Gente, considerando meia dúzia de minutos, homem solo, Juliette Quebec do livre descida, reporte passando 2.500. Certo. Pelo Quebec, Senha, chame torre 118.95 para ingresso no circuito de tráfego. Bom dia. Salvador, bom dia, de Papatango, pelo Quebec. Quebec Sierra, reporte no 7. Fala Tapuã pra cruzar bem do campo, mais pela direita no 7. Reportará para ir essa para na Ouro 7. Ele é o Zuno 20 decimal 1. Juliette Quebec, quilo, frequência livre. Tem livre cruzamento, o Quebec Serra, reporte final no 7. Reporta nada, Quebec. Juliette Romeu, prossiga. Gente, é o confirme novo, é o 060, voo local, confirme que você tem que afastar. O Alfa Juliette Romeu, chega o equipamento rádio aqui, tá muito ruim a transmissão. Agora tá alto, claro, porém tá com um pouco de chiado no fundo, mas dá para entender. Prossiga com a mensagem. Atenção, confirma o parque 50 e a pista que vai se utilizar. Decimal 25, if enable 125, decimal 10. 133 decimal 25 and backup 125 decimal 10 down 3191, thank you. Dá faz retorno a Salvador, decolando a 17 curva direita no perfil da Coral. A princípio aciona o transponder 0275 e o controle opera em 119.8. Sua transmissão cortou, assim que o senhor iniciou a cópia. Podia cortejar novamente? Tudo de novo, viu, Alfa Juliette Romeu? A transmissão está cortando. Se é livre pouso no 7, 100 graus, 14 nós. Boa. Azul, boa tarde, bom dia, sendo identificação, foi direto Duna, desça para 3 mil pés ajustado, 1014. Ok. Duna 077, chame Recife, 13325, alterna 1251. Bom, vem para 177. 133 decimal 25, alterna 1251, o senhor chamar Recife. Ok, Recife 13325, 251, Golo 777, boa tarde. Firmo, 0116. Confirmar na sequência do controle, é 119.8, Bravo Cris. Correto, é, 4402POB, chame a torre agora, em 10895, para acionamento ataque e decolagem, 190 no 4 ajuste, confirma. Alto e claro, o Zé Romeu. Frequência no solo 11, direita livre, pátio, frequência livre. Reto, só complementando, decola 17, curva direita, o Zé Romeu. POB? 02, copiado, chame a torre em 108.95 agora para acionamento de taxa-decolagem 1014, ajuste, bom voo. Salvador, 3895, pushback, acionamento, posição 03. Autorizado, sem taxa. Autorizado, chamar a 3895. Salva, acionário 6213, boa tarde. Escuta, prossiga. Tem conservação Índia, presidente 360, galeão. É 293, galeão, 360, meu cópia. Relativo. O Oxané 6213, autorizado, galeão, 360. Rota pisolou no zero, decola no zero, com curva pela direita, no perfil da El, Leda, pós, Leda voa, bridge, interceptero via, pisolou no zero. 5002, o código transponder, controle opera em 119.8. 360, autorizado, conforme. A primeira direita, da El, Leda, bridge, após bridge, pisolou no zero. 5002, transponder, 198, é o controle. Correto, 02, é o portão, chama o fone pronto para o push lá. Camara pronto para o push. Confirmando o HDR RIMAR, qual setor que vai afastar? Ciente, tem, tá pronto para cópia? HDR RIMAR com voo local, via setor norte, após retorno, está acionado o 0110. E o controle opera em 119.8, a torre 118.95. POB? 02, retorne para a torre agora para acionamento e decolagem na 118.95, Oscar Zulu, ajustado 1094. Chegou. Oscar Zulu, vê Sargento 090 com 16 nós, reporte fora do solo, apenas confirmando. Após sobrevoo do setor norte, vai. Litoral norte vai prosseguir em Rimar ou vai pousar em Salvador? Gente, reporte fora do solo. Salvador TAM 3895 para o UTAX com 158 a bordo, sendo Galeão, 4 horas de autonomia. No 58, 4 horas, Galeão, provado táxi, direita até o ponto de esperada 10, lá para a torre no 8.95, 1014 ajuste, morro. Direita até o ponto de esperada 10, com torre 1.8.95, ajuste no 04, obrigado, bom dia. Pastor 20, Pastor 20, Pastor 20, Pastor 20, Pastor 20, autorizado Pastor 20, táxi até a interseção hotel, reporte na mesma para o cruzamento da 10 e confirme para ver. Copiado. Do 076, desce para 2000, 2014, lefinais SC, reporte estabilizado. 2014, reportando estabilizado, batata. Lá que Luiz, que autorizado acionamento, para. Autorizado acionamento e táxi, chama para ingresso, decolagem. Pastor 2-0, cruzamento autorizado, Delta, Alfa e reporte na Juliette. Está iniciando o cruzamento, passará na Delta, Alfa e passará na Juliette. Confirme. Deve entender a mensagem aqui para chegar no equipamento. Impossível, impossível entender. Sobre Salvador, está 3604 com a Juliette. Bom dia, 180 para 150. Boa tarde, oficina identificação, foi Duna, desça para 3.000 pés, ajustado 1014. Duna, 3.000 pés, 1014, ajustado 3604, obrigado. Falso com 15 nós, já pode falar do sol, o hotel escutou. Pode falar para o sol, por favor. 2-0, após a Juliette, empate principal, Índia, até o ponto de espera da 10. Paro lá com a torre, Rino no 8.95, ajuste no 0.94. O ajuste no 04, dentro do pátio, na Índia 12, 118, 9. Retorno, próxima operação, gente. Sim, 500 pés, nessa frequência, agora é... informa o retorno. Vamos lá para o retorno, acesso com o Salvador, TAM 3895, ponto 0, pronto. 895, autorizada a linha de decolar pistão no zero, fua centena 14 nós. Autorizada a linha de decolar do pistão no zero, tanto 3895. Pastor, estou ciente, mantém a posição. Estabilizado, ele LS4076. 0076 azul com platinal, chame torre, 118.95. 100 torre, 18.95, confirme? Afirmativo, 118.95. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. É bom dia ainda para vocês. Azul 4076, estabilizado, LS, baixa checada. Sente azul. Pouso autorizado, pistão no zero, 1 no 0 graus, 1 no 5 graus. Livre, pouso no 0, 4076. TAM 3895, decolou aos 22, 1 no 9, decimal 8. 198, TAM 3895. Opa. Quem é os 90, aprovado. Decola da 1 no 0, primeira curva é à direita. Irá sair no perfil da Dael. Leita, pós-leita e Ilhéus. 5005 transponder, controle 199.8. 3216 sem identificação, voo Iduna, desce para 4 mil pés, ajustado 1014. Iduna, 4 mil pés, ajustado 1014. Portal de número 1, na Poli, chama quando o plano funcionar. Tá, ok, chama lá, obrigado. Terra November, Vitor, confirme região da localidade. Valente, por onde, Feira de Santana. Gente, Santana 2000, confirme tipo da aeronave, pessoas a bordo, indicativo de chamada. POB02. Gente, tipo da aeronave, indicativo de chamada. Não copiei. Matrícula da aeronave e tipo da aeronave. Papo Uniforme, Índia Delta November, acionado 2000, ULAC. Índia Delta November, acione transponder 0267, modo normal. Autorizado Serra November, Vitor, confirme a altitude desejada para o destino. Acionado 0267, subirá para 2000 AGL. Sul para 2000 pés AGL, vai seguir 2000 pés até o destino? A camada aqui irá 2500. Quente. Oi, Salvador, voo 7745, 7 para 170. Bom dia, Gol na 754, sendo identificação Decel 50, Prodiduna, ajustado Mi 14. É Prodiduna, Mi 14. 20 após o tráfego na curta final, Lima Tempos também. 420 após o tráfego na curta final, ali. Fala, controle. Siga. Aos 105, 05. 1505, copiado. Delta 90 para informação, evite a área proibida de Camaçari. Autorizado subida para 2000 pés após camada. Está autorizada a ascensão para 2500. Delta 90, ciente. Azul 4076 no solo de 26, direito 21219. 219 à direita, 4076. O 754 foi autorizado 50050. Tio, mandei a posição agora as instruções. É a porta da Juliette. Alfa, reportando a Juliette, o 4076. Perfeito, está dessa porta estabilizada. 3604. Liga do Delta, November Controle. Delta, November. Modifique o transponder agora para 5556, modo normal. Acionado 5556. Estava de um control, está de 04, informação de DF, deixa a gente fazer o 1705, tá bom. Entry 804, Skulker identification, descent flight level 060, fly direct to Duna intersection. 060, fly direct to Duna intersection, Apoli, puxa esse nó, chama o táxi. Autorizado, estamos 044-3. Azul 4076, ingressa Juliette, porção de número 09. Juliette 09, muito obrigado. Dois, uma meia, desça para 3000 pés, ajustado 1014. Ajuste em Salvador 1014. 1014 aqui. O 7. Controle é o pastor do exército. Pastor 20, contato radar na decolagem, Tubal 260, perfil Arboreleta. Tem condições de cumprir a restrição máxima da carga? Afirmativo, tem condição de cruzar o nível uma centena antes das 15 mil em Salvador. Quem é que está autorizado a subida sem restrição a 260, pastor 20? Pastor 20, ascendendo, sem restrição. Estabilizado. Torre 118.95. Se afasta. Os ajustes autorizados final RFC, reposta estabilizada. Bom, no 754, avião autorizado 3.000 pés ajustado, bem 14. 3.000 com milha 14, C4. 3804, it's clear now, 4,000 feet, can H1014. 4,000 feet, 1014, 3804. New pace, decolo no 7, direita, axé, caixa prego, até sobrevoo em Vera Cruz. 0171 no transponder, controle da PL 199.8. Negativo. 3895, chame Recife no 3325, alternando no 251. 3325, 1325. Astor 2-0 da presente, veio direto a Lefa. Da presente, direto a Lefa. Boa chanela 6213, no 2. Sim, mantém posição guardando, tráfego da zona, retaguarda. Aguarda. B04, 110 graus, 15 nós, pouso autorizado. Livre pouso, tá, 3604. Direto, obtuso. Negativo, pastor 20, o senhor vai manter a proa de Alefa, o fixo obtuso interferiria nas aproximações de Salvador. No momento eu tenho 5 aproximações no setor sul. Azul, aprovado, Índia, até o ponto de espera da 1-0. Quando lá com a torre 1-8.95, o ajuste no 0-4. 0-4, via Índia, 2-5, até mais, bom trabalho. Momente, bom voo. Pela linha do litoral, vai até o farol de Capua. O hotel Oscar Zulu mantém a linha do litoral, reporte para cruzar o eixo da 28. Reporta para cruzar a 28 pela linha do litoral até o Oscar Zulu. Luiz, vento 1 centena, 15 nós, decolagem autorizada. Afirmativo, pode iniciar a chama táxi, 6213. Qual com a Juliette Romeu? Então 3604 aos 33, direito 121 nesse momento. Direito 1219, 3604. Bom dia, Azul, a Lima tem pista 10. A Lima tem pista 10, 4463. Hotel Oscar Zulu, mantenha-se afastado do eixo da 28, aeronave IBR-190 da Azul está alinhando para decolar. Ah, vai manter aqui, por aqui, Hotel Oscar Zulu. Afirmativo, aguarda autorização para cruzamento do eixo. Aguarda autorização, Hotel Oscar Zulu. O Azul tem livre decolagem da 1-0, 120 graus, 1-8 nosso. Mil e 14, livre sinal, é dessa que você reporta estabilizado. 7, 5, 4. 3-2, 1-6, estabilizou? Estabilizando, 3-2, 1-6. Torre 102, 1-9-5. Salvador, boa tarde. Luiz, que declarado aí no site, corredor Axé, acendendo a onda do pé, sempre na escuta. Que Luiz, que no meu pé, corredor Axé, reporta farol da barra. Reporta farol, farol da barra, Whisky. Desça para 3.000 pesos, 10384 livre de restrição, desça para 4.000 pesos, estado Mica 12. Estou recebendo o senhor mantendo 3.000 pesos. Qual a altitude que o senhor vai seguir até o destino? 125 a bordo. Guarulhos com 3 horas e 40. É aprovado, direito na Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre, indo no 8.95, Mi 14, ajuste, bom voo. 8.95, obrigado, boa tarde. 1.200 passos. 4463, contato radar na decolagem Suba 1, no 80, após 2.000 pés, vai direto Leda, após Leda e Léo. Ok, 180, 2.000 pés, Leda, Leda e Léo, 4463. Treino 9 pousando, ok? Aguarde as instruções para cruzamento. Mantenha a posição, o hotel se congelou. Vai manter a posição, Zulu. Então 32 no meio, pouso autorizado, pista 10, uma centena, 15 nós. Livre, pouso 190, 32 no meio. Prossiga novamente com a mensagem, por favor. Autorizado, chama ingresso no 7, ajuste no 0 no 4. Então, tento novamente com a UPAS, eu vou informar o Romeu Rolino. Podia só confirmar o número que você está tentando ligar? It's clear, final X-ray approach, report established on localizer. 214, clear TILS. X-ray approach, we'll report established, 3804. 3144, redução indicada 2009, traços da companhia à frente, 12 horas 8 milhas, passando 3.000 para 2.000 pés. Por 20, chame Recife no 3325, alternando 1251. Pastor 20, controle. Pastor 20, chame Recife no 3325, alternando 1251. 1-3-3-2-5, 2-5-1, grátis, bom dia. Bom dia. No setor norte da torre e cruzar sobre a cabeceira a 17? Só que sabe, se quiser, eu vou 200 pés sobre o mar aqui, sem interferir na aproximação, se o senhor me permitir. A questão é a remetida da 10, né? Então mantém ainda, aguarde o cruzamento 2 da 28. Tá ok. Então eu fiz autorizado e então vou pelo setor norte do aeródromo e cruzo. Afirmativo. Informe no setor norte da torre, aguardando a autorização para cruzar sobre a 17. No norte da torre, repassará o teórico do Lô. São 32 no meio, direito 129. Então é, bom dia. Agora 754 estabilizado. 754 aguardando pista livre. Passa. Controle de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, prossiga. Possibilidade da presente retornar a Salvador e efetuar a órbita no 040 do VOR e antes, pista 10. Próximo, passe dela. Depois do gol que pousa ali, mantém o chanel. Faz a passagem, alinha e mantém. 14 de final da SXC reporta estabilizada. Plano C autorizado após o toque dele, eu cruzo aqui mesmo na cabeceira 28. Afirmativo, aguarde o toque da aeronave após o pouso do mesmo, prossegue cruzamento da 2 da 28. Ok, tá ciente. Controle. Mantenha 4 mil pés da presente pro do VAR. Iniciando curva na direita. Está 3804. 3804, complete final and contact tower 118, this small 95. 118.95, bye. Bye. Tá 35, tá todo mundo. Duna 941. 941, foi. Voe direto Duna, deixa para 3 mil pés ajustado 1014. Duna da presente, 3014. Salvador, 1574. Bem-vindo ao Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 8574. 3804. Stand by, 3804. Puxa, né, tem livre decolagem pista 10, 1 centena, 16 nós. Puxa, né, iniciando a 10. Hotel Cazulo, após, vai prosseguir no litoral sul até quantas milhas? Vai até o farol de Itapuã, depois prossegue para Animar. Gente, tem livre cruzamento da 35, reporta no farol de Itapuã para cruzamento do campo para Animar. Passa lá Itapuã para cruzamento 463, chame Recife no 3325, alternando no 251. Boa festa, 4463 azul. Realmente, bom voo. Obrigado, querido. Completa redução para aproximação, tráfego da companhia 4 milhas à sua frente. Completa torre 11895. Boa tarde. Boa tarde, Altan 3144. 3144, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Estou aguardando. Altan 304, clear to land, 100 degrees, 15 knots. Clear to land, 3804. Após 2000, Leda, da presente Leda, Leda Bridge, 6213. Que Luiz, que frequência livre para coordenação? Itapuã para cruzamento visual com o plano final, hotel Estadulô. Se a gente mantém ainda Itapuã, tem o segundo tráfego na final. Passou o estéreo já, ok? Assim que possível, vou autorizar o cruzamento do campo para o Hotel Escazulu. Mantenha aí Itapuã. Ok, tá visual com o segundo tráfego, o Hotel Escazulu vai manter Itapuã. November Alpha, linha A na 17, autorizado, aguarda a decolagem. Salvador, Marina, 3-9.